do ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu, na terra. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo louvem o teu nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, nosso louvor é ofensivo e não é suficiente. Que Que o sangue do Senhor purifique o nosso louvor e o apresente diante do trono do Senhor. Que esse louvor torne para nós em forma de bênçãos, Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir o sorriso que vem do trono de Deus, iluminando a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.